presença de Jesus é semelhante o vento que passou, e a essência do perfume em nosso ser ficou. Quando se humilhando a Cristo, Ele nos visitou. O sofrimento e a angústia nos assolam, quando perdido na luta nós estamos. Já sem força o nosso coração lamenta, e as lágrimas enfim nos derramamos. Quando se humilhando a Cristo Ele vem, trazendo um perfume que só Ele tem, envolvendo as nossas vidas até chegar no altar, e a visita do Espírito para sempre vai ficar. E o toque da palavra vier a ti. Não resista o perfume suave de Jesus. Ele te aceita, filho. Ele é o caminho, é a luz. Quando se humilhando a Cristo, Ele vem. Sempre vai ficar. Quando se humilhando a Cristo, Ele vem.